Estão recebendo aqui, ouvinte, o secretário de Agricultura, o André Valdres, vai falar sobre dois casos de raiva bovina em Gaspar. Sim, nós já tivemos há uns 30, 35 dias atrás, tivemos o quadro clínico, né? Os veterinários estavam atendendo e constatamos que era raiva. Qual é o procedimento? Chama-se a SIDASC recolhe o material e vai para análise no laboratório, e essa sexta-feira veio a confirmação que é raiva bovina, é confirmado raiva. André, a confirmação da raiva, quais os procedimentos que a secretaria adota a partir de agora? Como secretaria, 30, 35 dias atrás, comunicamos principalmente os proprietários da região para vacinarem seus animais. Com a confirmação do caso, então nós, problema maior é o seguinte: o morcego ele pode voar até 25 quilômetros. Então, tu não tens uma área específica. Então, o que eu peço? Eu peço para quem está ouvindo e quem tem animais, né, bovinos, suínos, caprinos, isso, qualquer animal de sangue quente, que vacine seus animais. É uma vacina barata, se compra direto na agropecuária. Então, e é fácil de fazer, debaixo do couro. Então, para pessoas se precaver para não ter problemas. Ô André, o morcego é o transmissor da raiva? Sim, o morcego é... O que que acontece? Por exemplo, quando acontece uma alta, tem muita morcegos na região, eles começam a migrar. Então, vem nas regiões de Apiúna, a raiva é endêmica. Então, esses morcegos que vêm para procriação, eles vêm contaminados e contaminam os nossos. Eles também não... É uma maneira da natureza se precaver também. Esses morcegos também vão morrer. Só que vão morrer de 8 a 10 dias. Só que, nesses 8 a 10 dias, eles transmitem a raiva para os animais. É preocupante essa situação hoje? Nossa região é uma região endêmica, sempre teve. O último caso mais pesado, acho que foi 2010, Gaspar Alto. Tivemos ali em torno de 30, 35 animais. Essa vez nós estamos aí em torno de uns 10 ou 12 animais que tiveram problemas, que foram sacrificados ou morreram devido a isso aí. Problemático, o proprietário ele pode se precaver com a vacina. A única maneira é todo ano já fazer um quadro de vacina. Ele sabe que todo ano, nesse período, quando vencer a vacina dele, ele vai lá, compra a vacina e se precave. É a mesma coisa com a vacina de criança, mesma coisa. A vacina, da maneira garantida. Correta. A raiva não tem volta, tá? Existe, por exemplo, na linha humana, só existe uma pessoa que conseguiu ir para os Estados Unidos e conseguiu se tratar, mas ele está hoje na cama, vegetando. É a única pessoa que se salvou. Então a raiva atinge o sistema nervoso. Pode ser transmitido ao ser humano, André? Tem possibilidade. Tá? É. Tem possibilidade. De que forma? O que acontece? Para quem tem um animal, às vezes com alguns sintomas, por exemplo, o animal está cambaleando, não está comendo, está babando, para a pessoa não mexer com esse animal. Então o que nós fizemos? Há 30, 35 dias atrás, quando achamos que tinha raiva, nós chamamos esses proprietários e já foram para a Secretaria de Saúde para fazer as vacinas, para se precaver, para evitar de ter se contaminado, né? Então, os sintomas da raiva é fácil de identificar? É, o animal fica cambaleando, fica cambaleante, ou se deita num canto e fica, não come, as fezes dele são escuras, com sangue, tem um pouquinho de febre, então, ou se confunde com alguma coisa. O interessante é que tem algum animal com esse problema, procura um médico veterinário da secretaria ou alguém de confiança para atender. Para não, a pessoa que é, daqui a pouco a pessoa, a vaca está caída, começa a querer botar comida de boca abaixo, querer enfiar a mão na boca, querer... Com esse procedimento ele pode se contaminar. É uma possibilidade pequena, mas existe a possibilidade. O que nós fizemos há 30, 35 dias atrás? Eles queriam esperar a confirmação dos casos. Eu disse, não, eu vou pecar por uma atitude ou não por omissão. Nós vamos vacinar quem mexeu, porque se acontecer também no ser humano é mais complicado ainda, porque daí não tem volta, né? Então, um animal a gente compra hoje em qualquer lugar. Um ser humano é complicado. Então, já se precaveu lá atrás. Onde é nas localidades que foi encontrado este foco, por exemplo, a secretaria faz algum acompanhamento sobre o transmissor? Conversamos com a SIDASC, com a Vigilância do Estado, tá? Então nós vamos fechar uma região, tá? Nós vamos fazer um foco de região ali. Então, principalmente, porque o cachorro, né, que pode ser transmissor. Então nós vamos fazer as vacinas dos cachorros. As vacinas dos animais, aí é por conta do proprietário. Ah, então a secretaria vai vacinar os cachorros gratuitamente. E os animais, então, os proprietários, é que banquem, né? Que banquem. A vacina de raiva e carbúnculo é uma vacina que o proprietário ele tem que botar no quadro, na despesa dele, e ele fazer anual. Agora, André, então, esses casos de raiva, é sinônimo de que o proprietário não vacinou os animais. O que ocorre? Quando fica muito tempo sem ter a doença, aí eu começo a relaxar, né? Ah, o relaxamento. É o relaxamento. Hoje nós estamos aí com um problema sério com vacinas do ser humano, né? Que o ser humano não está querendo vacinar, não tem a doença, porque está sendo vacinado. O que que acontece? Eles não vacinam, com o tempo perde essa imunidade e aí começa o morcego. Porque o morcego, principalmente na região do Arraial, Belchó, Gaspar Alto, Morro, muita gruta, isso nós vamos ter morcego toda a vida, não é agora, mas sempre vai ter o problema do morcego. Não sabemos quando é que ele vai estar contaminado. Geralmente é sempre na entrada de inverno. Então, para esclarecer melhor, o que a secretaria aconselha aos criadores? Eu aconselho, o mesmo conselho que eu fiz há 30 dias atrás, então vou fazer um trabalho maciço em cima da mídia agora, os criadores do município, tá, e da região vacinarem. Tá, que, como eu te disse, as cidades que ele preconizam fechar uma área de 5 quilômetros. Só que um morcego, ele pode viajar num dia de 25 quilômetros. Então, quer dizer, o morcego doente, em 10 dias, ele pode fazer a região toda. Então, é preferível pecar por ter feito a vacina do que por omissão. Né? Então, façam a vacina. Procurem nas agropecuárias. Essa vacina é barata, não é uma vacina cara. Então, é uma vacina fácil de fazer. E é uma única maneira de se precaver é com a vacina. E a vacina, realmente, ela é eficaz. É eficaz. Funciona muito bem, porque nós ficamos um período muito grande, faz uma... Por exemplo, acontece um surto desse, aí o pessoal vai lá, uma porção de gente se vacina, uma porção de produtores se vacinam, nós ficamos com uma área bem tranquila, ficamos alguns anos sem problema. E, então, quer dizer, ela funciona. Funciona e funciona muito bem. Ok. André, muito obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo espaço, né, que a Rádio Sentinela é sempre nos parceiro nosso aí da secretaria. Então, fica aí o alerta, né, para quem tem aí qualquer animal de criação, para se precaver e procurar não esperar só pela secretaria, né? Às vezes tem o cachorro, faça a vacina. Daqui a pouco nós não vamos conseguir atender todo mundo. Façam a vacina para ter o controle também desse animal.